9098, autorizado Fortaleza no nível 350, de Aperto 9, após rota do plano de voo. Recorda 10, primeira curva à esquerda, saída é a Orba Trotin, 5011 transponder, 1208 controle. Tá 9098, o fechamento correto, 17, reporte pronto. 9098. No passa 160, chama sempre 1251, lanterna 128, decimal 35. Vista 3601. Salvador, bom dia, voo 9277, frente da ECO. Autorização para Goiânia. Voo 9277, ECO confere. Autorizado Goiânia, Vetor Zuluna 7, aposto com a rota. Nível 400, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Arbor, Elefa. Aciona 5003, controle 120, decimal 8. Autorizado 400 para Goiânia, conforme a rota do plano de voo, a Pesolo 17, decola com curva direita da 10, água Elefa 5003 e o controle 120.8. 1208, o voo 9277. 9277, cotejamento correto, no parte 3, reporte pronto. Trabalho pronto, gol 9277. Novo Salvador, bom dia, 6, informação Charlie, para qual pela sua direção? Bom dia, informação em curso, a ECO, Rio de Janeiro, pronto, cópia. Copia, descoberto, mas estamos de errado. Azul 535, autorizado, Rio de Janeiro, VP 044, após a aldeia, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da EL. Após correção da EL, Leda, Porto Seguro. Aciona 5007, controle 120, decimal 8. Velocidade de saída 340, destino ao aeroporto de São Paulo, Rio de Janeiro, via Brasília 44. Circulando 10, suba pela direita, e escuta da EL, Leda, Porto Seguro, aciona 5007, controle 208. Caso 2535, cotejamento correto, no passo 3, reporte pronto. Reportará. 1911, flight level 170, contact Recife, frequency 125.1, enable 128.35. 125.1.1.2.8.5. First frequency 125.1. 125.1. Então, 9225, autorizado final, procedimento RNAV pista 1-0, reporte passando 366. Câmara 66, tá 902. O Xané 6251, bom dia. Guarulhos, autorizado, via Pozulo 1-0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5014, controle 120.8. Xané 6251, cotejamento correto, no 5, reporte pronto. Paulo Salvador, bom dia, aqui o Avianca, Oscar November Serra. Bianca, ótica, November Serra, prossiga, bom dia. Bom dia. O November Serra solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição número 11. Bianca, Serra, November Serra, aguarde. É, pode repetir, senhora. Bianca, ótica, Serra, November Serra, aguarde para início de reboque. Aguardo. Ótica, November Serra. Obrigado. O 9277, em Salvador. Prossiga, 9277. Devido ao reboque, seria estimado para início do pushback, 9277. Entre 5 a 10 minutos. Entre. Salvador, boa, até 9098, na posição 7, para pushback e acionamento. Tá 9098, autorizado. Pushback e acionamento, reporte táxi. Autorizado, reporta táxi, 9098. Alagoa 92779-3, pushback sinamento. 9277, autorizado, pushback sinamento, reporte táxi. Autorizado, táxi, boa, 9277. Passar o 366-9225. Ok, complete o sinal e chame a torre 1-8-9-5, da 9-2-5. 18-9-5, vou até acabar aqui. Solo, seu 9-0-9-8, com 178 a bordo, 3 horas de autonomia, alterando o terreno, está pronto, táxi. Seu 9-0-9-8, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 0 via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 9-0-4, bom voo. Força 9-0-9-8, autorizado, táxi, a parte 3-2-9-5, 1-0-4. Taxi Gol 9277, estamos com 116, 1-1-6 a bordo, autonomia de 2 horas 59, antena Brasília. Gol 9277, autorizado táxi, via pátio 3, após pátio 1 no Índia, até o ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 9-0-1-5, número 2, ponto de espera, bom voo. Gente, prossegue o táxi em frente, parte 3, parte 1, não Índia, 1895, ponte espera, obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, Arthur, 9301, informação essa. Boa noite, voe direto Serra Vitor 368 para final do procedimento. RNAV, pistão 90, informe para a descida. Bom dia, Gol 1229, informação essa, autorização, São Paulo, Congonha. Gol 229, bom dia, informação. Sorte. Autorizado São Paulo, VPZUL 10, após fome rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5015, controle 120, decimal 8. Aoni, mantenha no 0 da 9098. Eita, Nadael, Leda, Mótima. 5015, transponder, controle 120, decimal 8. Para o Gol 229. Gol no 229, cotejamento correto, reporte para o feedback e fundamento. Gente, bom 229. Salvador, bom dia, aqui é o Oscar 90 Serra, Oscar 90 Serra. Oscar 90 Serra, ciente do reboque, inicialmente mantém a posição devido a tráfegos no setor que irão iniciar o pushback. Salvador, bom dia, tá 9225, livrando. Tá 9225, bom dia, autorizando táxi de Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, 9225. Para 4.010, a zona 301. 9277. Ali mantém 9277. Ali mantém 9277. Tá 9098, decola 221 no controle, 1208. Controle 1208, tá 9098, excelente noite. Controle Salvador, tá 9098, passando 1300 pés no perfil da Borba. 9098, contato radar, suba via para o nível 350. Ascensão via para o 350, 9098. Roberto, 9 azul, 9625, na posição 77. Tony Bra, retaguarda, inicie chantar. Espero que o azul 2535 na baixa 3. Xana 6251 no copiou? Após a aeronave na retaguarda, autorizado 6251. Azul 2535, parte 3, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Parabéns. 98, graça. Controle, Gol 9277, obrigado. Controle, Gol 9277. 9277, contato radar, sucozia saída Arma 1, vigilante. Possibilidade do 9277 voar direto a Lefa? Se a saída inicialmente aguarde para voar Lefa, 9277. 3 de 5, autonomia 94, por favor, alternando o campo de ação. Azul 2535, autorizado ataque, até o ponto de espera, depositando 0. Via parte 3, após segue o Airbus da Avianca, parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95. Ajuste no 0 no 4, bom voo. 0 no 4, bom voo. Via parte 3, Índia, seguindo o Airbus da Avianca. Ponto de espera, 2 no 5. Seu ar pro X já. Bob, inicialmente aguarde para o voo Sotia 9098. Tá mantendo barba, tá 9098. 9301 autorizado, final procedimento da RENAVE. Homem passando 366, QNH 1095. Gente, autorizado o final da RENAVE. Confisco, é da presente 366? Foi 368, reporte passando 366. Gente, voo 268, reporta passando 366, o azul, 9301. autorizado via em 4 milhas. 229 na escuta. Sou 9098, vai passar 140, solicite diretamente ao centro para voar direto na sequência 12685 até na 12545. 2685, 2545, 9090. 4 graus de campo principal. Por seu, senhora, mostra o MBC assim, descendo o rebote. Tango Mike Golf no Parque 3? Tango Mike Golf, bom dia, prossiga. Olha, se a autorização de reboque do Parque 3 para o Finger número 03, já contactado com a Império. Tango Mike Golf, entendido, solicita reboque do Parque 3 para o Parque 1, posição 3, aguarde número 2. Positivo. Aguarde. Oi, bom dia, Linda Lenda 51, próximo ponto 0, não? 251, autorizada média, colapso no 0, vento no 0, 0 graus, 079. Linda Lenda de colapso no 0, né? Sou 9277, passa 160, chama o centro em 1260, alterna 1288. C277, controle. Estimado pro 229? Bono 229, informo o reboque no PAT 3. Assim que o mesmo livrar o setor será autorizado. O senhor foi preterido porque foi chamado três vezes na escuta, porém o senhor não estava mantendo a escuta do sol. É, chamamos a partir do momento que estávamos prontos e está no nosso horário aqui, os 3, 4 seria. E o reboque céu à nossa esquerda aqui está parado ainda. Como que o rebote já puxou a aeronave, coordenando com a equipe de sola, assim que o mesmo livrar autorizado o início do pushback e repassar. 1229. Você faz a rolagem do avião. A Lima. Terra novembro C autorizado, ingresso no pátio principal, reporte no término. O senhor Sarrasco, novembro C, ciente, ingressando no pátio principal, posição 11. É 251, bom dia, contato radar, suba nível 360 via saída da EL. 360 via da EL, 6251, precisar de voar direto? Precisado direto Leda. Direto Leda, 6251, obrigado. Azul, 9301 vai passar 3,6. Gente, complete final, procedimento da RNAV, pistão 9-0, chame a torre 1-8-9-5. Primeira curva direita. C segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5022, controle 120, decimal 8. Azul, 9301, passando 366. 9301, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0 no 4. 9-0 no 4, continua aguardando, azul, 9301. Azul 2535, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 00 grau, 079. Livre decolagem, azul 2535. Vai ficando medo. Reportará, vai iniciar o acionamento no local e posterior pushback. Reportará para o pushback. 3399. Azul 2535, decolado 234, controle 1208. Azul 9301, pouso autorizado, pista 0, vento 100 grau, 079. Sente pouso autorizado para azul 9301. 329 com 184 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, até mais Campinas. Fono 229, autorizado táxi, até o ponto de espera da pistão no 0, via parte 3, parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1918, decimal 95, ajuste no 0 no 4, morro. Gente, ajuste no 0 no 4, sou autorizado via parte 3, parte 1 no Índia, até o ponto de espera da 1 no 0. Quando lá, 1918, 1259, obrigado, bom dia. Para o nível 340, azul 2535. Tango Mike Golf na escuta. Positivo. Tango Mike Golf, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso na parte principal. Positivo, Leandro, reportará. Azul 2535, pode operar da EL da presente? Da EL, azul 2535. Atualizado da EL, 2535. Salvador, Mantego 1229, quanto espera a próxima? 1229, autorizado a Nery, manter pistão 0. Autorizado a Nery, manter na 0, gol 1229. Azul 1, solos 4-0, direito 2-1-9. Direito 2-1-9. Salvador, azul 9-3-0-1, livrou. Azul 9-3-0-1, bom dia. Segue Alfa, mantente daquilo. Alfa, mantenha-se daquilo, azul 4-3-0-1. Mike Golf, agilize por gentileza. Positivo. Paulo Salvador, aqui é o Oscar November Sierra, estacionado na posição 11 do pátio principal. Muito obrigado, um bom dia, senhora. Oscar November Sierra, bom dia, frequência livre. Obrigado, obrigado. Número 251, passou 150, chama 300 em 1251, lanterna 128, decimal 35. 251, 2235, obrigado, bom dia. Hoje não é 625. Aquilo, parte 3, posição prevista 3 de Lima. E após o rebote, então ingresso na parte 3, posição prevista 3 de Lima, 1, 3 a 1. Conta 2835, 2835. Controle, bom dia, bom 229, Itael, Leda, Mótima, tá passando 1400. 1229, contato radar, suba via Dael para o nível 360. Sobe via Dael para o 360, 1229. Oscar November X-Ray, prossiga, bom dia. Bom dia, Oscar November X-Ray para reboque do pad 3, posição 3, 4 Romeu, para a posição 5 no pad principal. Oscar November X-Ray, aguarde para início. Oscar November X-Ray, ciência, aguardando. Tango Mike Golf está autorizado a ingressar no pátio? Afirmo, Tango Mike Golf autorizado a ingressar no pátio principal, reporte no término. Positivo. Ótica November X foi autorizado nesse do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ótica November X reciente, entra no reboque, reportando para ingresso no pátio principal. Turno 229, passa 160, chama o centro em 1251, alterna 128, decimal 35. 251, alterna 1235, voo 1229, obrigado, bom dia. Azul 9302, informação Foxtrot, confere, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, nível 160, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Coral, aciona 0260, controle 120.8. Para Porto Seguro, de Augusto 677, de volta 10, primeira curva direita na saída Coral. Responde 0260, controle Salvador 120.8, Augusto 9302. Fazer 9302, que está remédio correto, no empate 3, na parte pronta. Ótica November X-Ray, autorizado, ingresso no empate principal, reporte no terminal. X-Ray, copiou? Negativo. Está aguardando para entrar no pátio principal. Ótica November X-Ray, autorizado. Ingresso no pátio principal, reporte no término. Ótica November X-Ray, ciente. Ingresso no pátio e reporte no término. Salvador, mas Bom dia, 1-4-0-4-0, informação Fox. Azul 4040, bom dia. Fox confere, autorizado com fins, via Pizulu 21, aposta fome rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída, arbor, elefa, aciona 5031, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado então com fim nível 5-0, conforme rota, Pizulu 21. Decola do 1-0, perfil. Arbor, pressão elétrica, primeira curva à esquerda, 5031 no transponder, 120, decimal 8 ao controle. Azul 4040, primeira curva à direita, no portão 1, reporte pronto. Primeira curva, reportará. Para o pushback, altura 33904. Altura 3399, autorizado pushback, funamento, reporte táxi. Tango Mike Golf, parqueado na posição número 03, bom dia, obrigado. Tango Mike Golf, frequência livre, bom dia. Mais o 4040, prossiga. Só confirmando aqui, a gente tem a saída Arbor 1, confira. A saída autorizada é Arbor, Elefa, após posição Tozop. A gente não tem essa carta Arbor, tem só Arbor 1. Azul 4040, segue Arbor 1 após Elefa. Arbor 1, Elefa, tá, obrigado. Solo Oscar 9 SE na ponte 05, encerrado rebote, grato, bom dia. Bom dia, X-Ray, frequência livre. Salvador, bom dia, Bono 961. 961, bom dia. Informação Foxtrot, Galeão, pronto, cópia. Afirmativo, está na posição 10 quente da Foxtrot, está pronto para cópia. Bono 961, autorizado, Galeão, VP 9857, após Monsul, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume. Aciona 5044, controle 120, décimo 8. Tomado, Galeão, nível de voo 360, Upper November 87, Mouse. Decola da 10, com curva direita. Dael, Leda e Irume. Transponder a 5044, controle de saída 120, décimo 8. Bono 961, cruzamento correto, no 10, recorte pronto. Caralho. 3399. Confirme os dados, 3399. Confirme. Confirme POB, autonomia alternativa. O 64 de POB está com 345 de autonomia, alterna Galeão. Tá, 3399, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 90 via Índia. Ponto de espera, torre 1118, decimal 95. Ajuste no 095, meu voo. Ok, bom dia, Índia, ponto de espera 102,95. Sobre o homem do gráfico, bom dia. Para 4 mil pés, o Sierra Vista 368. Bom, vamos. Confirma não, tira isso. Entrou no 095, Viking. 095. Pesado, 366.